ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. A Falei Arquejo Produções traz para vocês um podcast dedicado aos saudosistas. E hoje trago um companheiro que há um bom tempo não participou dos podcasts. Se apresente. Ah, já sabe quem eu sou, Valtinhas 69. Fala mais perto do microfone, sua besta. Valtinhas 69, pronto, falei. Então, este programa é dedicado àqueles que acham que a década de 80 foi a única década boa na música. Vixe, hoje vai ter só clássicos. Só classicão hoje. Sim, o programa inteiro clássico. Totalmente. E agora me diz uma coisa, Walter. Fala. Você, nas suas andanças, na sua vida como um ex-Dark, depois agora um ex-Nazi, daqui a pouco vai ser um ex-homem. Tá, continua. Me diga, anos 80, valeram a pena? Como já dizia Marcelo Nova, foi uma bosta. Ah, não foi tão ruim assim não, vai. É, sem contar aquelas roupas, todas essas coisas, foi até legal também, mas... Pois é, as roupas. As roupas, o andar colorido que estão tentando trazer nos anos 2000, mas aquela roupagem mais nova. Na verdade, estou tentando fazer sempre uma reciclagem dos anos 80. Eu penso que, apesar das bandas serem legais, esse saudosismo, ó. É, apesar que o povo acha que só isso é melhor também. Vai, Valtão. Vai, Valtão. Assume que você também fez isso muitas vezes. Ah, porra, não era pra ter falado isso. Quebrou minhas pernas. Ah, sim, mas sempre faço questão disso. Ah. Olha, vamos começar então com duas coisas que são indispensáveis em toda e qualquer balada gótica aqui em São Paulo. Vixe, Maria. Vamos começar primeiro com Dollhouse. Bela. Bela Lugosi is Dead. Ah, claro. Que você ama de paixão. Até aquela versão. Até a versão original, 9 minutos aí na. Vixe, Maria. Exatamente. Adoro. E vamos pegar também Sisters of Mercy com Walk Away. Music Ground Podcast. Yeah. black capes back on the rack. Bela Lugosi is dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead. We'll be right back. Underground Podcast. Voltamos com o melhor do Baile da Saudade. Ah, sim, claro. Vocês escutaram agora há pouco Sisters of Mercy com Walk Away. Walk Away! Walter, vai tomar teu rabo, meu! Away! Eu não quero ver você desafinando, não, caralho. Sei que eu canto mal, mas é muito bom essa música. Walter, muito bom essa música. Que exemplo de concordância, hein? Meu português é... Só pra você ver, né? Tá uma maravilha esse português meu. Tá um maravilhoso. É, você realmente é o rei da concordância. Verdade. E da discordância também. Tanto que eu posso ser da concordância quanto da discordância também. É, você pode uma ser... Uma pessoa bem... Até um certo ponto contraditório também. Puta, pessoa contraditória. Nossa. Cada uma, viu? Tô soltando cada merda aqui, pelo amor, viu? Walter. Fala. Responda-me uma pergunta. Com sinceridade. Pô, não vai perguntar se eu sou viado de novo, né? Não, não. Minha pergunta não é essa, não. Ah, tá. Continua. Você diz que é uma pessoa dada? Não. Sou dado, não. Sai fora. Ainda mais dado de quatro? Puta merda. Que é isso? Que é isso? Digo eu. Vamos lá, vai, vamos pro segundo bloco. Aí eu tava lembrando, coisa da década de 80 que não voltam mais. Tipo? Cabelo de poodle. Porra, cabelo colorido que nem da Cyndi Lauper. Pois é, cabelo igual da Cyndi Lauper. Vai deixar saudades. Muitas. Além dos cabelos que o do Robert Smith também. Ah, fora também que a gente não pode esquecer que calça de couro apertada, esmagando o saco, era o top. Seria... Só tem uma coisa, essas calças apertadas. Você só não podia ver um pingo de chuva, só isso. Você já saía correndo já. Ah, Walter, já tem experiência com isso, né? Conheço, gente. Ah, você sempre conhece gente, vai, Walter. Assume. Agora uma pergunta. Assume. Agora uma pergunta. Ah, não. Assume que você também já fez essas boiolagens. Bizarrices? Não, boiolagens. Bizarrice você é uma bizarrice por ser você. Ah, claro, verdade. Mas. Não, não fiz isso. Ah, não fez. Não, não fiz isso. A gente tem que lembrar que a década de 80 foi uma década muito importante, porque, queira ou não, muitos dos grandes nomes, muitos dos estilos que nós temos hoje, surgiram e se consolidaram nesse período. Concordo? Sim. O que seria do gótico sem os 80? Nada. Bom, ele não é nada hoje também, mas a gente ignora isso. Como posso explicar... Meio que como o emo do passado, o gótico. O emo vestido de preto, sei lá. Então, eu não tenho nada a ver. Ou o Glam das Trevas também. Glam das Trevas. É uma definição excelente. Bom, já que estamos falando dos Glams das Trevas. Das bonecas da família Adams. Porra! Vamos colocar aqui dois exemplos de masculinidade irrevogável dentro do gótico. Apesar que essa bandinha aí, o cara era do Sisters também, né? Sim. Porém com aquele cabelinho cheio de laque também em pé, era uma maravilha também. Com aquele óculos da vovó. Óculos da vovó. Era. Olha como que a moda nos 80 é uma coisa bem retrô. Batom preto, hein? Pó de arroz na cara. Era uma maravilha. Bem a tua cara, né? Não diria isso, não. Então, escutaremos The Mission UK com a música Severina. Cebolinha. Vou te dar um pedalo. Eu vou te dar uma porrada. Se você cantar de novo, eu vou te bater. Gente, o Fallen odeia, tipo, ele tem raiva toda vez que... Quando saía de balada, essas coisas, sempre tocava essa música. Não, na verdade eu tenho raiva de você também. Ah, que isso. Mas você sabe que eu sou honesto, pelo menos. Sim. E depois nós vamos escutar Clef Samox com Michelle. Music Ground. Yeah. Você está ouvindo o Music Ground Podcast. Nós já retornamos. Voltamos depois desse bloquinho da saudade também. E vamos agora começar com o começo do EBM. Com aquelas músicas que você só ouvia jogando seu Atari, sabe? Quando. Ou seu Master System também, ou seu Nintendinho. Puxa, Master System e Nintendinho, dois ícones dos anos 80 também. Que devem ter influenciado bastante também para você ouvir o que hoje o EBM, né? É, na verdade, o EBM ele surge na mistura do dance com o industrial. Só que vamos ser francos. EBM nos 80 era chato pra caralho. Ah, às vezes quando eu tinha meu Master System eu ficava jogando ouvindo Front também. Só pra sentir a emoção do jogo também. Ah, ouvindo aquele monte de batistaca, né? É verdade, ouvindo o Nitzereb também. Ouvindo o Nitzereb. Daqui a pouco o Valtinho vai começar a cantar Hit Me Hard, Hit Me Fast. É, ficava jogando. Quando eu ficava jogando, às vezes. Aí eu já partia pro Mega Drive já. Ficava jogando Mega Drive também. Escutando Noise o Fax, né? É, até era da hora também, vai. O caralho! Ficar jogando Mega Drive, ficar jogando California Games, ouvindo Noise o Fax também. Puta que pariu! pariu, California Games, cara. Era o clássico, vai. Mano! Que medo, né? Ou jogando o Ernest Evans também. Mano, dois. Porque olha, você tá desenterrando, hein? Daqui a pouco também você vai começar a... Daqui a pouco você vai dizer que você tá revendo suas fichas da vovó Mafalda, né? É, e outra também, pra ouvir uma coisa mais pesada, jogando Splatterhouse também desses anos 80. Que lembra alguma banda aí? Olha, eu não lembro de banda nenhuma ouvindo Splatterhouse, só lembro de um jogo tosco, embora eu gostava pra caramba. Ah, isso é verdade, vai. Vou jogando Altered Beast. Altered Beast, claro. Aí eu fico me perguntando o seguinte, tá, eu acho muito importante o front, acho muito importante toda essa leva do EBM belga, até porque surgiu lá, mas qual a razão de querer que isso fique igual? Sabe, eu sei que você é um grande fã de Container 90. Não, assuma, me considero. Assuma, e os caras fazem tudo igual o front. Faz. Aí você vai escutar todas as bandas do Unhout, CBM, e é tudo igual. É, não falando muito, mas pra mim é como se fosse um metal da música eletrônica, sabe? Então, eu não tenho nada contra quem curte EBM old school, mas não é algo que eu ache que deva ficar o tempo todo no mesmo ritmo. É um saudosismo chato pra cacete. Continua. Não, não tem o que continuar. Então, para esse bloco, então, teremos um saudosismo do Electronic Body Music, Front 242 com Red Hunter. Você vai qualquer balada sempre de São Paulo, assim, você ouve Red Hunter. Até em balada de techno tem isso. Ô, não brinca, meu. Verdade. Caramba, dessa nem eu sabia também. Tem balada de techno aqui em São Paulo, Paulo. É. Mesmo. Headhunter. Nossa, imagina também, só os negros tudo colorido lá, dançando, fazendo o ganchinho do Mortal Kombat, hein? Imagina, hein? É, o gancho do Mortal Kombat é o grande hit das Casas Darks aqui de São Paulo. Vixe, foi nos anos 90, então tinha nego até que fazia bate-cabeça também lá. Pois é, bate-cabeça ouvindo front, cara. Sensacional. Imagina no. Quando imagina tocar a segunda banda, que vai ser a Nitzereb, então. Pois é, que ia fazer show no Brasil. Devido àquele fiasco, né? Do Madame Satan Fest. Outro ícone dos anos 80, que não existe mais, a casa Madame Satan. É famoso. Famoso por calotes, famoso por goteiras, open bar com chão vomitado. As bebidas clássicas, né? Sim. Clássicas, tipo Baratini. Absinto na garrafa de ferro e coisas do tipo. Nossa. Então esse bloco de dois, porque é melhor que um bloco de quatro. Com certeza. Nós vamos rolar Front e Nitzer Ebb. Você está ouvindo Music Ground Podcast. This will be the last one for tonight. It was a pleasure to be here tonight. Thank you all. Let me see more of this. Come on. You can do better than this. How about a fucking VIP there? Come on, give it to me. Somebody help me! Freeze! Shit again! Bye. Voltamos. Walter, eu ia falar, caralho. Bom, meu. Caramba, foi mal, hein? Foi mal. Quer dizer que foi. Se eu chegar e te dar uma porrada e falar foi mal, você vai deixar quieto? É, não tenho tanto sangue de barata assim, não, vai. Ah, tá. O teu caso, seu sangue, você trocou por cerveja, né? É, um pouquinho alcoólico. Então, depois de ouvirmos este momento... Bloco eletrônico, sabe? Deixa eu falar, caralho! Fala, porra! Porra! Porra! Então, saímos um pouco dessa praia eletrônica, mas não muito, para tocarmos também duas outras coisas sensacionais dos anos 80, que é, vamos falar um pouco do Billy Idol. Ah, Bill Wildo, né? É, Bill Wildo foi de doer quando... Quem tinha que falar? Você lembra? Foi o cara do Hermes Renato, o Huawei. O Huawei, os Huawei também. Então, o Billy Idol tem muito o que falar, uma das grandes marcas do pós-punk nos 80, que foi pro eletrônico, ficou no punk, enfim, foi uma salada danada que ele fez. Inclusive tem até um dos discos que ele saiu do punk, no seu primeiro episódio, ele tem participação do Eric Chirinho. O outro dessa nem sabia. Pois é, o cara que tocou tanto em Twitter participou de um disco do Billy Idol, e ainda por cima fez turnê com ele. O cara é eclético, não? Pois é, cara é eclético. Então, fora que o grande marca registrada do Billy Idol era aquele cabelo branco espetado pra cima. Tempos depois, viria um filho de um político e eu imito até hoje, né? Ah, sim, claro. Só que não tem a mesma classe dele. Com certeza. Billy Idol é Billy Idol. Sem comentários, vai. Então, nesse bloco, vocês vão ter o Rebel Yell do Billy Idol e também teremos o Zig Zig Stupid. Eita, desenterrou essa aí. Jesus, que é uma coisa que não tem pra lembrar. Eles até regravaram uma música do Jesus. E olha, é uma banda bizarra. I'm there. Room where the tired and lonely sees me to you, baby. A thousand miles to you. I dried your tears of pain a million times to you. I'd sell my soul to you for money to burn. Você está ouvindo Music Ground Podcast. From the 21st century, we present the fifth generation of rock and roll, starring Martin, Tony, Neil, Ray, Chris, Janine, Jack. Century will be Six Sputnik, affordable firepower. I am the ultimate product. I love technology. ID Magazine, once considered the most pretentious magazine in the history of the world, now simply the best. ID Magazine, the indispensable document of fashion, style and ideas, month by month, a cliche crusher for the 21st century. ID Magazine. Fully designed for a better future. ID is tomorrow calling. Are you brave enough to answer? Voltamos de mais um bloco. Vocês escutaram agora há pouco Ziggy Sputnik com First Century Boy, Billy Idol com Rebel Yell. Gente, ele me deu um soco. Falei que ia te bater. Contar pra minha mãe. Ah, você vai contar pra tua mãe? Contar pra mamãe agora, tá ferrado. Ela vai brigar com você. Ah, vai. É capaz ela te bater de novo pra ver quem criou filho frouxo. É verdade, brincadeira. Mas ele me deu um soco mesmo. Sim, eu falei que ia bater. Ele me deu um soco. Vai. Olha, vamos começar então o último bloco. Peguem seus laquês, suas calças de oncinha e suas botas de couro tipo Chitãozinho Chororó, que hoje é bloco hard farofa, hein? Puxa vida, bota Chitãozinho Chororó, cara? Essa você apelou. Aquelas botas de couro de avestruz com bico fino. Cara, como um homem usa uma bota dessa? Eu não tenho a menor ideia, meu. Deve ser ruim pra cacete. Cara, usar um coturno, dependendo de qual for, já é incômodo. Não bota daquela que o bico é fino. Deve doer tudo. Deve doer tipo o dedão e o dedinho, né? Deve apertar, né? Sei lá, cara, eu acho isso impressionante. Eu não entendo como que isso. Tá certo, isso era maneiro, isso era legal. Mas porra, meu. Até com as esporas também? Não, isso aí é coisa do cara do Fields. Oh, verdade, né? E o cara era um cowboy. E ainda tem o nome, né? Ron McCoy. É, exatamente. McCoy. Nome de. Aliás, isso me lembra do caso dos Coy lá do Pica-Pau. Os Martin e os Coy. Verdade. Isso é verdade. Mas agora peguem seus laque, ajeitem seus cabelos agora, porque vai tocar aquela que é o balinho da saudade mesmo, que o Fallen vai anunciar as bandas. Ah, tá, agora você joga essa bomba pra mim, né? Eu posso falar, não tem problema não. Fala. Europe com Final Countdown e Dokken com Breaking the Chains. E também não podemos esquecer a surpresa, que teremos ao final do bloco uma música do grande grupo japonês Loudness. Oi, falando nisso, você ouviu já o pagode japonês? Pois é, cara, eu vi uma notícia sobre isso, cara, mas pergunta, o que isso tem a ver com os anos 80, cara? Não sei, porque você falou banda japonesa e já lembrei do assunto já. Meu, os caras tocam até bem também, vai. Os pagodeiros japoneses. É raro, mas Olha, vocês vão se divertir muito escutando Rabbit Heavy Chains, e sobretudo no inglês errado, que é cantado na música. Então vamos ter Europe, Broken e Loudness. vamos encerrar esse programa logo? Vamos, tô a fim de jogar Street Fighter agora. Pô, jogar Street Fighter 4 seria uma boa. Porra, vamos espancar aqueles marrecos na internet, mano. Uma saudade de espancar aqueles marrecos lá e ficar berrando, zoando os idiotas. Então, nós vamos encerrar esse programa. Dos anos 80, é claro que a gente não tem como objetivo falar dos anos 80 especificamente. Acho que isso não ficou claro no programa. Claro, porque... Mas se não ficou, aqui também não ficou, foda-se. É, paciência, ninguém aqui nasceu no começo do... Nasceu em 70 pra ficar falando que viveu a época dos anos 80. Ou ser os cruz do rolê. Ah, claro, ficar falando que, que tem que ficar... Tem que chegar bêbado lá e ficar agitando Sisters of Mercy pro DJ, né? Ou achar que só existe thrash metal nos 80. É, ou fala que Creator e Cordless é a melhor coisa do mundo. Até que eles são bons. A única coisa que eu acho complicado é essa exaltação tremenda nos anos 80. É uma época legal, tem bandas muito legais, mas a música não parou aí. Verdade, tem bastante coisa... Tem bastante pessoas que se influenciaram pelos anos 80 e estão até melhores que os clássicos. Sim, nós temos muita coisa melhor do que o que rolou nos anos 80. Aliás, eu posso dizer que hoje, musicalmente falando, estamos muito melhores do que os anos 80. É, os anos 80 tipo, foi como se fosse um start, entendeu? Aí o povo quer, só fica naquilo, só. É. Não quer abranger a mente. Abrangir a Nossa, não. Olha, eu acho que você merece. Vai do lado, me dá um soco, vai. Au! Deu um soco mesmo. O que eu penso é o seguinte: anos 80 foi uma época muito boa. Eu só gosto de frisar que anos 80 foi o começo de muita coisa. Mas as coisas não ficaram só. E nem sempre o começo. Só o começo é a melhor coisa do mundo. Quanta banda nos anos 90, quantas bandas hoje não são muito melhores em termos de produção, em termos de técnica, em termos de um monte de coisa que anos 80 não teve. Não é verdade? Claro. Então, é por isso que eu fiz esse programa, para que vocês conhecessem um pouco dos clássicos e para que vocês também pudessem perceber como é possível termos coisas boas em qualquer época. Dependendo de ser anos 80, dependendo de ser 2010, sempre coisas boas vão surgir. Então, eu sou o Fallen Archangel. Altius 69, tô com o braço roxo. E nós encerramos mais um Music Ground Pod. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.